hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop. Aquele que não tem cuca fresca não sabe, acaba perdendo a cabeça não sabe. Aquele que não tem cuca fresca não sabe, acaba perdendo a cabeça não sabe. O patrão no seu pé, quer pagar quanto der, aí é pela fé, pra ganhar o qualquer. Atrasou a prestação, rebusca a apreensão, vai andar de busão, de manhã na lotação. Estressado na fila, cochicho das tias, esqueceu uma marmita em cima da pia. Um minuto atrasado, desconta no salário, aí fica revoltado pelas contas no trabalho. Aquele que não tem cuca fresca não sabe, acaba perdendo a cabeça não sabe. Aquele que não tem cuca fresca não sabe, perdendo a cabeça. A balada muito louca, festeja a conversa, a chaveca todas, nenhuma se interessa. Opa, mexer com quem tá quieto pode ser perigoso. Se ela estourar, leva tapa e toma soco. Esbarrou no segurança no meio do salão, quis caçar assunto, perdeu a noção. Ele dá mal trabalho, se eu pergunto não vou, não, não vou. Aquele que não tem cuca fresca não sabe, acaba perdendo a cabeça não sabe. Aquele que não tem cuca fresca não sabe, acaba perdendo a cabeça não sabe. Cada um dá um jeito de ficar relaxado, de copo de bebida ou se mata no cigarro. Ficar jogando game, malhação na academia, se entrega a Babilônia ou refoge numa ilha. As mina tá na ira, usa válvula de escape, se entope um chocolate ou estoura o Mastercard. Usa a internet pra ficar fuçando o coach, postando desabafo no Twitter e Facebook. Aquele que não tem cuca fresca não sabe, acaba perdendo a cabeça não sabe. Aquele que não tem cuca fresca não sabe, acaba perdendo a cabeça não sabe. Salve meu povo, relaxa o globo, ninguém é bobo, é nós de novo.